Diego 1896, passa 1500, na Pouca, Aracaju. Gol 1896, contato radar, faz mantém 370, Pouca. Sente, entendido, voo direto, Pouca? Autorizado. Sente. Salvador, gol 714. Gol 714, contato radar, faz mantém 230, saída Pouca. 230 na Pouca, 714. Gol 1896, direto de João Pessoa. Direto de João Pessoa, 1896. noite, 53 ao 7 da Trip, na subida Bobo. Trip 53 ao 7, boa noite, contato radar, sabe, mantenha 380, saída Momo. Momo 380, 53 ao 7. Momo 896, estamos dentro do Recife, ano 2685, por favor. Gente, Recife 2008, muito obrigado, senhora, bom dia, até a próxima. Ano 2685, voo no 896. Gente, 2085, obrigado. No 714, chama Recife, ano 2685, por favor. 2685, por favor. 5317, chama Recife 12685, bom voo. 3685 com Recife, bom dia. Salvador, na escuta do Mike Yang Uniforme. Salvador, na escuta do Mike Yankee Uniforme. Mike Yankee Uniforme, prossiga. Bom dia, solicitando autorização de reboque, área remota, posição de número 12 para o finger de número 2. Remota 12 para o finger 2, autorizado. Ok, será informado o técnico, grato. Gol 816, informação Charlie. Gol 816, boa noite, aciona a identificação. Destino 2 mil pés, ajuste no 0, 17, direto Dunas. 2 mil pés, direto Duna, 1017, boa noite, 816. Gol 816, está autorizado em LS, posto estabilizado. Reportamento estabilizado, 816.